Corte os filés do tamanho desejado, tempere com alho a gosto e leve à frigideira com um pouco de gordura vegetal. As batatas? Bem, hoje em dia elas já vêm semi-prontas. É só levá-las ao óleo bem quente. Esta foi a sua receita de filé com fritas. Está começando a quarta edição do programa Filé com Fritas, diretamente para o FM. Aí começou a nossa trilha sonora muito bacana, que é o Jacildo e seus amigos. Esse disco é de 1966, um clássico esquecido na história da música brasileira. Eu sou o Thiago Soares. Eu sou o Rafão Rafão. Eu sou o Flávio Silva. Pois é, nosso programa hoje com muita coisa bacana, cultura de forma geral aí, rolando um Jacildo e a gente, né, vai tocar hoje pop, metal, rock e sei lá, muita coisa bacana, ou nem tanto. Mas tudo bem. A gente começou bem já. Ah, né? A gente começou é bem, verdade. Já rolou um Kid Abelha, meu. Kid Abelha, né, o que Kid marca Abelha, uma infância traumática na década de 80, né, como diz o nosso colega aqui, o Giga, né, do Laboratório Sonoro aqui da UEM-FM. O QI de Abelha, né? QI de Abelha, né? E suas músicas sempre relevantes. Você nunca foi apaixonado pela menina Paula Toller? Você nunca foi? Lógico Paula que não, Toller. Cara. Você Paula já Toller? Paula Toller? É Paula Toller? Ah, é, mas você já foi? Não, nunca fui. Ah, mas... tá. Ah, mas ela não é feia, é? Ah, meu, mas até cara, aí, cara, isso aí também não quer dizer nada, entendeu? Eu também não acho uma dona feia, né? Eu também nunca fui apaixonado por ela. Ah, TV, então tá, desculpa. Vai, vamos. Chega de Kid Abelha, cara. Chega. Vamos falar de coisa realmente interessante. Rafão, por favor, puxa o primeiro assunto. Recentemente, fazendo um levantamento num dos meus sites de uma revista que eu adoro, que é o Wired.com, levantei a seguinte informação. A promessa da Google de estabelecer uma biblioteca que resgatasse conteúdo órfão, ou seja, obras literárias cujos detentores de seus direitos autorais não possam ser encontrados por um motivo qualquer, parece bem longe de se concretizar. Apesar de ter disponibilizado em seus servidores cerca de 700 milhões de artigos da extinta Usenet e levar o crédito pelo trabalho dos nerds pioneiros da antiga rede, visitar e pesquisar pelo Google Groups é como passear por ruínas antigas. Por fora, tudo é estranho e pitoresco, mas no interior do sistema, a incapacidade de recuperação torna aquele acervo todo, no mínimo, redundante. Portanto, se você acredita que Google sabe tudo, prepare-se para uma provável decepção, principalmente para aqueles que cresceram com a internet e nunca se preocuparam em pesquisar da forma tradicional, consultando acervos impressos. Uma busca preliminar no Google Groups, usando o termo Mosaic, por exemplo, resultou em o decepcionante Your search did not match any documents. Ou, sua busca não resultou em nenhum documento. Por outro lado, o mesmo termo na janela de busca comum resultou em 1 milhão e 42 mil resultados. Em suma, artigos historicamente importantes que narram fatos como a ascensão da Microsoft ou os primeiros rumores sobre o bug do milênio em 1985 estão virtualmente irrecuperáveis nos Google Groups, a não ser que você tenha um link direto para essas páginas. Pioneiros da Usenet declaram que, apesar do crédito merecido da Google de construir essa base de dados e torná-la acessível, as capacidades de busca e recuperação desses dados são importantes demais para que o valor disso seja mantido junto à comunidade. E se não for eficientemente pesquisável, não faz sentido que exista. No final das contas, o já enferrujado Google Groups é um lembrete de que Google é mais uma empresa de publicidade do que a Biblioteca de Alexandria do século XXI. Os meninos estão aqui se divertindo com um vídeo do YouTube, cujo título é Onde é que ela meteu o dedo? Cara, eu acabei de... Esse vídeo foi enviado ao nosso Twitter pelo meu grande amigo Victor Cardoso. Victor Cardoso? É, você conhece? Conheço. O Victor Cardoso se forma em jornalismo esse ano junto comigo. Adorei o comentário. Cheirinho bom, elegância é tudo, mas o vídeo, cara, é muito bom mesmo. A gente recomenda você ouvir esse mesmo trecho do programa em que o Rafão fez esse discurso sobre o Google, assistindo o vídeo do YouTube chamado Onde é que ela meteu o dedo? Bom, deve ter sido no Google Groups para ter sumido daquela maneira. Só pode. Mas se você acha que os discursos de Rafão param por aí, é aí que você se engana. Rafão, feira de quadrinhos. O 6º Festival Internacional de Quadrinhos ocorre de 6 a 12 de outubro no Palácio das Artes de Parque Municipal de Belo Horizonte. Para quem não sabe, é a capital do estado de Minas Gerais. A programação conta com oficinas de desenho e outras técnicas, como tirinha e desenho, mostras de filmes, mesas redondas, com diversos artistas como Maurício de Souza e Cissa Fittipaldi, criadora da tira O Pato, da década de 70. Lançamento de revistas, gastronomia, tendo em base que esse é o ano França-Brasil. E destaque para a Oficina Master, com Gabriel Bá e Fábio Moon, vencedores do Eisner Awards, o Oscar dos quadrinhos norte-americanos, na categoria Melhor Antologia, pela revista independente 5, ou 5, não tenho certeza. Eles também já trabalharam com astros da indústria norte-americana de HQ, como Joss Whedon, que é o criador do seriado Buffy, Caça Vampiros, e já escreveu uma série de X-Men elogiadíssima pela crítica e público, Matt Fraction, atualmente roteirista do Homem de Ferro, e Gerard Way, com o título Umbrella Academy, o que lhes garantiu mais um Eisner para Gabriel Bá. Subiu ao palco mais tarde, na mesma cerimônia de entrega, para entregar outro Eisner de melhor HQ digital para seu irmão Fábio, Sugar Shock. Entre as sessões de bate-papo, uma da série de TV Aline, com participação de seu criador, Adão Iturruz Garay. É um panorama sobre os 70 anos de Batman com Ivan Reis, Ivan Freitas, Ed Barrows e Joe Bennett, todos da DC Comics, e lançamento do livro Quadrinhos na Educação, da Rejeição à Prática, com a presença dos autores Paulo Ramos, Valdomiro Vergueiro e João Marcos. Valdomiro Vergueiro sendo conhecido no ambiente das ciências da informação como o maior especialista brasileiro em construção de acervos. Rafão, você gosta de trilha sonora de quadrinhos? Eu gosto, e era pra eu ter trazido. Trilha sonora de quadrinhos. Trilha sonora de quadrinhos não existe, né, cara? Mas, tipo. De desenho animado? De desenho animado. Faz bastante. Eu acho bem bacana. Eu sei de uma trilha sonora de quadrinhos. É do Arrigo Barnabé, dos anos 80. O nome é Tubarões Voadores. Porque na época o Luiz G fez uma história em quadrinhos com esse título e o Arrigo Barnabé gravou um disco temático. Eu não me lembro de nenhuma outra, não. Bacana, o Henrique Barnabé é um cara legal. Eu acho legal aquela trilha do... Trilha não, aquela coletânea. Que é um monte de banda tocando música de desenho, esqueci o nome. Ah, sim, Saturday Morning Greatest Hits. É legal. É bem legal isso aí. Você queria tocar uma banda de metal hoje, não é, Rafa? Pois é, cara. Falando em quadrinhos, eles que já fizeram uma trilha. Como é que é essa história, cara? É o seguinte. Conta aí pra gente. Como se tornou uma espécie de tema recorrente aqui, né? É, ter crescido nos anos 80, eu tô parecendo até o narrador do seriado Everybody Hates Chris. É, nos anos 80, as bandas de metal... Eu adoro aquele seriado. Eu também, eu adoro. Também. Adoro. Não, eu gosto. Muitas das coisas que ele se lembra parece que tem eco nas coisas que eu me lembro da época. É, assim, eu acho muito... Mas peraí, quando que passa aquele seriado? Passa durante... A década de 80? Se passa nos anos 80. É, nos anos 80. Pra mim era antes. Não, não. Viajei, então. Aquele cara, o Chris Rock, ele deve ser até mais novo que a gente. Quer dizer, que o Thiago, né? Porque eu sou novo. Bom, eu já estou numa idade realmente avançada da minha vida. Sem planos futuros, já que não há mais tempo para isso. Mas então, a gente fala disso outro dia. A banda canadense Voivod, uma das precursoras do thrash metal, embora não tenha a mesma moral que as outras quatro grandes precursoras do gênero dos anos 80, Anthrax, Slayer, Metallica e... quem? Enfim. Voivod lança seu 15º LP, Infinity, lançado em junho de 2009 pela Relapse Records. É o último com contribuições de Dennis Piggy Damour, guitarrista fundador da banda, falecido em agosto de 2005 de câncer de cólon. Em entrevistas recentes, membros da banda teriam declarado que Infinity é o último álbum de estúdio da banda, que desde 2003 conta com Jason Newsted, ex-Metallica. O nome da música é From the Cave, do disco Infinity, do Voivod. Tô com medo. Bom, ouça aí. A gente acabou de ver um vídeo muito bom também no YouTube. A gravação tá divertida hoje, né? A gente tá assistindo vários vídeos no YouTube. É, a gente acabou de ver um cara que colou... Cera? O que é isso? Uma fita de pulseira pra arrancar pra depilar a sobrancelha da sua própria namorada. Bonito, ele arrancou a sobrancelha dela enquanto ela dormia. Ou irmã. Bom, talvez seja irmã de namorada, né? Ah, tá escrito namorada. Mas deve ser mentira, deve ser mentira. Deve ser só pra ter mais acesso. Na real, acho que ele queria terminar com ela. Pode ser também. Mas a notícia que a gente vai dar agora é que em abril foi confirmado no Brasil um show do Wilco. Vocês gostam de Wilco? Ah, eu acho legal. Aí eu gosto. Eu gosto. Você gostou desse último CD do Wilco? Eu não ouvi ainda. Não, cara. Sério, tá bom? Flávio Silva, você como um indie hype do momento tem que estar sempre antenado nessas coisas. Mas pra ajudar você e todos os nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes, a gente vai tocar a primeira música do último CD do Wilco pra ver se você gosta desse novo CD, pra ver se você gosta de Wilco, pra ver se você já pode começar a programar a sua viagem pra São Paulo em abril, pra ver o Wilco. Em abril do ano que vem? Abril do ano que vem. No Brasil. Em São Paulo, mas é uma banda que eu queria muito ver. O show deles, quando eles tocaram, acho que no Team Festival, eu fiquei mó afim de ir, não rolou. E todo mundo falou mó bem do show. Eles já vieram aqui? Já. Bom, o cara é meio loucão. É. O figura lá, o vocalista. Eu ouvi dizer que ele é assim, ele está para a simpatia, assim como o Tiririca está para o thrash metal. Então, uma boa comparação. Eu tenho um vídeo de um show que ele, tipo, tá segurando a guitarra, aí o Hold demora pra vir buscar, ele pega e taca a guitarra, assim, sabe? Pois é. Faz seu serviço direito, sabe? Que é uma atitude, assim, muito legal e positiva, né? De uma pessoa que está pleiteando o Prêmio Nobel da Paz. Aí depois ele fica meio sem graça, mas daí ele já queimou a cara, não adianta nada. Mas sem graça ele já nasceu, assim. É. Mas mesmo assim, vale. É, até vamos eu ouvir a isso. Música nova. Eu gosto muito de Heavy Metal Drummer. Gosto dessa música. Quem é que não quer ir no show do Bob Dylan, né? E ele também não é dos caras mais simpáticos do mundo. Pois é. Bom, vamos ouvir agora o Wilco. É isso, estamos de volta. E no noticiário, da Lua de hoje, os lunáticos reclamam de terem seu território bombardeado pela NASA. Não sabemos se foi uma ação unilateral, mas, pelo visto, o governo americano se defende dizendo que estavam apenas procurando por água. Bom, eu só quero dizer que eu gostei da música do Wilco e que eu vou atrás de ouvir o disco. Bom, vá atrás e... Tente no show também, né, cara? Ah, é verdade. Mas aí você sabe que rola um problema. Eu tô tentando dar um jeito de ir no Terra, mas ainda não sei. Pois é, novembro é um bom assunto até que você puxou. Novembro é um mês fantástico, né? Vários festivais, várias bandas vêm ao Brasil se apresentar. E a última notícia disso é... O novo festival, não novo, né? Mas o último festival que confirmou as suas datas, né? O Indie Rock Festival. Eles já confirmaram também duas bandas internacionais para tocar aqui. Uma delas é o Cake. Pô, eu sempre quis ver o Cake ao vivo, cara. E eu acho que vou perder essa oportunidade. O Cake já veio pro Brasil acho que duas vezes, cara. Uma vez foi, era o Free Jazz ainda, não era nem Team Festival. Foi a primeira vez, eu vi só o vídeo, não vi o show. Mas eu vi, acho que o show passou, eu assisti, teve participação do Tom Zé fazendo... Como que eu descrevo esse tipo de gesto com um jornal? Sanfona, tipo uma sanfona com um jornal. Um jornal no microfone, assim. Coisa que, bom, eu prefiro nem comentar. Ah, o Tom Zé é o Tom Zé. É. Só ele tem um vídeo no YouTube explicando o que é a semiótica. Então, mas esse festival é meio... Teve um já, no retrasado, teve esse ano. Aí, ano passado não rolou. Cancelaram, era, que era pra rolar o Dandy Warhols. É. E outras bandas lá. Era legal. Mas esse ano parece que tá firmeza e vai vir, além do Cake, o... Esqueci o nome, como que é, Flávio? Da outra banda? Ah, o Cigano lá. Gogol Bordello. É, isso. Isso aí. Eles também vêm. Serão duas datas, uma no Rio e uma em São Paulo, e ainda há a possível confirmação de bandas como Holger e Mombojó para abrir em cidades diferentes. Acho que um toca em São Paulo e outro no Rio, mas parece que talvez vai ter um troca-troca também. As duas abrem, pelo que eu vi, sim. Bacana. Bom, para comemorar esse surgimento ou ressurgimento desse festival no Brasil, em novembro, a gente vai tocar uma música do Cake e uma música do Hugo Alba. Oh, deixa eu fazer uma pergunta antes. Meu, por que tudo quanto é festival no Brasil eles vão fazer só no segundo semestre e tudo junto? Não sei, cara. Por que tudo em novembro? Eu não tô com vontade de acampar novembro inteiro em São Paulo. Vou morar debaixo da ponte em São Paulo? É, cara, em São Paulo só novembro. Dezembro eu tô de volta. Só pra ver, sei lá, o AC/DC, o Planeta, depois ver esse Indie Rock Festival pra ver o Cake. Pô, imagina em um mês você ver AC/DC, Iggy Pop, Cake... Pô... Eu prefiro ver o Sonic Youth para o Era uma ocasião perfeita. Mas vão ser nas mesmas... Era uma ocasião perfeita da gente abrir mão do conceito de residência fixa e morar num trailer, bicho. Eu sempre quis isso, para falar a verdade. Por favor, você, ouvinte, se você tem um trailer e tá afim de adotar a gente no seu trailer por um mês em São Paulo, manda um recado pra gente pelo Twitter, é fconfritas. Manda lá que a gente tá disposto a encarar essa com você, amigão. Nada a ver... O Vander Wilder, quando tocou ano passado, ele falou que ele não tem mais residência. Agora eu não sei onde que ele mora, mas ele, tipo assim, ele não tem um lugar fixo mais pra morar. Agora se ele mora em hotel, o que que é, mas a gente podia dividir de repente a ponte que ele mora junto com ele, sei lá. Imagina dividir uma ponte com o Vander Wilder. Deve ser uma loucura, né? Deve ser no mínimo uma loucura. Bom, o Giga, nosso... Como que você descreveu o Giga? Residente do laboratório técnico sonoro. Do laboratório sonoro. É isso aí, Giga, solta um Cake pra gente. Dá o play. Okay. the banks of the mighty Bosphorus is a Japanese man in a business suit, singing smoke it's in your eyes. And the muscular cyborg German dudes dance with sexy French Canadians, while the overweight Americans wear their patriotic jumpsuits. Wheels keep on spinning round, spinning round, spinning. out of the bar and drove like crazy for half mile. I was 13 beers drunk. On Houston I jumped and saw Trump. We ventured on New York Thruway, where myself I heard I say, shall I be classic self-crasher or be a good flasher? Hey, I'd like to see you try it. How was you gonna do about it? Hey, be a bad priest. Hey, hey, voltando aí, cara. Esse voltando aí até foi. Ah, é? Pegou? É. Pegou. Pega tudo aqui. Ô, Flávio, um snork, na verdade, é aquele equipamento que parece um cachimbo gigante que você põe na boca e ele tá... Ele, você guarda ar lá dentro, mergulha. Ah, não, eu sei, mas tipo, tem o desenho também, não tem? Snorkels. Ah, snorkels. Eu achava horrível. Pra mim era os Smurfs debaixo d'água. Os Smurfs debaixo d'água. Pra mim era o céu dos Smurfs, ou o inferno, né? Dependendo do que acontecesse com eles em vidro, eles iam parar embaixo d'água. Eu acho que era o inferno, porque os Smurfs eram bem mais simpáticos, bem mais que legais, e bem mais alegres. Bom, a gente tá falando disso porque é uma das bandas que foi convocada a tocar no Festival Calango. Calango e o Jambolada são dois festivais que liberaram suas escalações nessa semana. Flávio, comenta um pouco aí da seleção do Calango. Cara, eu acho que eu perdi o Jambolada. Mas tudo bem. Não, tudo bem, vai. Ó, o Calango acontece dia 31 do 10 a 2 do 11. Nossa, é final desse mês até dia 2 de novembro. Loucura. E na sexta, são três dias. São três dias de festivais. Eu tô perdendo as contas já. Bom, vamos ver. Tem Macaco Bong, tem uma banda chamada Norma da Argentina que eu nunca ouvi falar. Vander Wilder, Emicida, Calisto, é legal, deixa eu ver. Mas que é isso. No sábado, teu Devotos, o Holger, Black Brown Chalks, Jonas Sá, que é um cara que todo mundo fala bem, eu nunca ouvi lá do Rio de Janeiro. E sei lá, domingo, e aí? Neville. Domingo tem o Neville, Cassio e Barbária. Facas Voadoras aí, que eu nunca ouvi, mas passa na MTV direta propaganda. Deixa eu ver, só, né? É, e mais um monte de coisa bacana aí, né, cara? É. Bom, se você mora por aí, aproveite e vá. Eu não vou. Não, nem eu. Eu também não. Tem outro festival também que lançou a escalação, né, Flávio? Ah. Sobe aí, Flávio, ajuda a gente, Flávio. Você é pra cima? É o Quebra-Mar. Festival Quebra-Mar de Macapá. Ah. Também com várias coisas legais. E esse mini box lunar é bacaninho, eu gosto um pouco do som dos caras. Mas também vai ter Ratos de Porão, Facas Voadoras e mais um monte dessa galera que roda os festivais Abrafim. Outro festival que lançou a escalação é o Jambolada, também com várias coisas legais. Num dia quem fecha é o Pato Fu, e tem Black John Chalks, tem um monte de coisa bacana também. E no outro quem fecha é o Sepultura. O Canastra toca também. O Canastra toca nesse festival. Eu acho que dos festivais que eu vi esse ano é o mais legal. Rola um monte de coisa bacana. Eu esqueci de falar que o Wilco toca no Abril Pro Rock, cara. Abriu o Rock, é lá que o Wilco toca. Mas tipo, mas em São Paulo também rola. Eu não sei, acho que sim. Bom, mas uma banda que me chamou muito a atenção na escalação do Jambolada é uma banda de Minas que toca no segundo dia do festival. Uma banda que chama Johnny Alfredo e seus Neurônios Mongóis. Eles são de Minas Gerais. São de Minas Gerais. O nome acho me que você entendeu menos, o mesmo que eu. É, não, eu na hora que você falou uma banda de Minas, eu pensei que era de Mina, Mina Mulher. Agora. Não, não, não, a banda de Minas Gerais. Ah, sim, desculpa, sim. Galera, uhum. Eu não sei o sexo desses, desses garotos ou garotas que compõem essa banda. Mas o nome da banda é muito interessante, Johnny, Alfredo e seus neurônios mongóis. Eu fiz questão de baixar o disco da banda que se chama... Pato Branco com Bico Amarelo, Simples e Eficiente. Também achei muito legal o nome do disco, fiz questão de baixar o disco. E trouxe uma música pra gente ouvir aqui no programa. Fiz questão também de não ouvir pra gente fazer uma crítica em cima dela, todos juntos, ao vivo, nesse programa. Tô com medo de novo, hein? Bom, Giga, então faça um favor de soltar uma música do Johnny, Alfredo e seus neurônios mongóis. Vale a pena fingir ou ser apenas você? Como está o clima? O que eles estão falando? Comente alguma coisa, não fique só pensando. Você já está vendo. Agora relaxe, coma alguma coisa, se mostre à vontade. Quando você procura, ela acha você. Agora aproveite o que ela te oferecer. Procure um relógio, já faz muito tempo. Não sei se é viagem, aguarde um momento. Vá ao banheiro, lave seu rosto. Sinta a água, é até mais gostoso. Você pode ir onde ela estiver. Ela está comendo com suspiro tranquilo e um sonho em pé. Ela já foi, você vai quando quiser. É, eu penso o seguinte, cara, não vou dizer que é uma perda total, porque eu gostei do instrumental, pra falar a verdade. Pois é, tem uns errinhos de gravação, deve ter sido gravado ao vivo, não sei. Uhum. Mas, é, não é ruim não, né, cara? Não é ruim de todo, não. É, tem uns metais, né, cara? Eu tenho um... Pô, se a banda tem uns metais, mas eu já acho... Sax, né, parece. É, mas é bacana, eu uma gostei. Uma dessas, tem outras mais legais no disco. É, é, pode ser, pode ser. É, é uma música que compensa você arriscar e ouvir mais, assim. Não. É. Não é aquela que você vai ouvir essa música e já vai largar fora. É, eu partiria pra segunda do disco. Eu também. É. Bom, acho que a gente podia fazer isso mais vezes, cara. É, é, cara, foi divertido. Bom, falando em festival, a gente vai falar de um agora que não liberou a sua escalação ainda, que é o Festival Demosul, esse sim, que acontece aqui do nosso lado, em Londrina. Apesar de não ter divulgado a sua escalação, eles já divulgaram as datas que serão realizadas os dias do Demosul. Flávio Silva, você sabe as datas? Eu esqueci. É dia 20 e 21 de novembro e tem um fim de semana antes, na sexta. É, no dia 13, né? É, por aí. Isso aí. É que dia 13 rola a parada na Concha Acústica lá. Isso, com sexta, cinco bandas, é, né? Assim. Ano passado quem fez foi o Kid Vinil, como tipo headliner. Assim. É, bacana. E aí depois, dia 20 e 21, festival mesmo. Tem três conchas acústicas, pelo menos. Já tem algumas bandas fechadas, mas não vou contar. Tem uma concha acústica no Zerão e assim, tem uma outra sair, concha gente... acústica. A gente conta. A gente conta. Eu tenho uma saudade de Londrina e tenho ao mesmo tempo uma espécie de desafeto com o Demosul. Eu morei lá durante cerca de quatro anos e... Pô, bicho. Teve uma vez foi? Que eu ia ganhar até ingresso, cara. Porque eu tava fazendo um estágio na rádio da UEL e eu conheci o pessoal do jornalismo. Eu não fui porque eu achava que eu ia ficar sem carona pra voltar. O lugar era meio longe, eu não conheço muita gente em Londrina. Mas, cara, foi no ano em que, pra você ter uma ideia, o Rogério Skylab tocou e, cara, veio um monte de gente legal naquele ano, cara. Eu geralmente... Foi 2007, então, cara. Eu geralmente tô fazendo alguma coisa aqui no fim de semana no Demosul. Aí, às vezes, eu acabo indo, tipo, no domingo, ou assim, mas daí eu vou podre, porque eu não aguento nada. Na real, eu fui em dois. Eu fui um que, quem era o headliner, foi o Matanza, e outro que foi bem legal. Foi o... Tocou, tipo, na sequência, Rock Rocket... Autoramas né? E Júpiter Maçã. Pois é, esse bem legal, eu ia ir cara. Pra caramba. Esse foi bem legal. Por causa do Autoramas. Eu morava lá. Eu era pra ir na sexta, e daí quem fechou foi o Cachorro Grande. Aí o Cachorro Grande tocou em Maringá no sábado, junto com o Autoramas. Mas aí deu uma chuva enorme, assim, eu não consegui ir na sexta. E aí outro cara, e daí a gente pegou, deixou quieto, tava chovendo muito violento. E aí a gente pegou e foi só no domingo. Mas foi legal, cara. E é tão legal, cara, porque, meu, sendo um evento que a prefeitura incentiva essas coisas aí, bicho, a entrada é ridiculamente acessível, cara. Não tem por que não ir, entendeu? Eu não fui de bundão, meu. O ano passado eu queria ter ido, porque eu não tinha nada pra fazer. Mas daí eu não tinha dinheiro pra pegar o ônibus pra ir pra Londrina e voltar. E foi legal, né? Porque tipo, um dia Mudhoney e outro dia Nação Zumbi. Mudhoney, cinco reais, imagina. Não, 10. Ah, 10. Tá. 5 se você é estudante, né, cara? Ah, tem isso? Eu acho que sim. Não, acho que é 20 e 10. Ah, é? Bem, de qualquer maneira, 10ão. Então é barato, cara. Mas mesmo assim, estranho é que, pelo que o pessoal comentou, tinha muito mais gente no dia do Nação Zumbi no sábado do que no de Mudhoney. É, você tem que levar em conta o seguinte, né, cara? Quem gostava de Mudhoney naquela época já era minoria. Hoje, entendeu? Viúva do Kurt Cobain, molecada que acha que grunge foi só aquilo. Entendeu? Nirvana e Pearl Jam, esses caras não estão nem aí pro Mudhoney, né? Tem sei lá. Mas a Nação aqui em Maringá nunca levou muita gente também, não, cara. É. Tocaram duas vezes, uma vez foi, assim, legal. A outra vez eu não fui porque eu tava podraço, mas eu tipo, fiquei sabendo que foi caidaço, assim. As duas vezes foram na Velvet. Bom, mas voltando ao Demosul e aproveitando que esse é o maior festival do sul do país e que acontece aqui do nosso lado, o que vocês gostariam de ver no Demosul desse ano? Black Drawing Chalks. Cara, eu acho que eu também, na real, o Black Drawing Chalks. Eu também, o Black Drawing Chalks, cara. Eu encarava até isso como a minha oportunidade de ver o Black Drawing Chalks. Eu tenho vontade de ver esses caras, eu tô tão curioso, cara. Eu tenho Holger também. É, então, Holger é também. Isso que eu ia falar, cara. São as duas bandas nacionais que hoje em dia eu tenho mais vontade de ver, que eu nunca vi, assim, nenhuma vez. É o Holger e o Black Drawing Chalks. Acho que o Black Drawing Chalks é até mais que o Holger. Apesar de eu simpatizar mais com o som do Holger, ser mais, assim, as coisas que eu escuto, principalmente do que eu tô ouvindo hoje em dia. Mas o Black Drawing Chalks, o show desses caras devem ser... Não, eu acho que a banda que eu mais queria ver no país hoje é o Cassim e Barbária. Queria também, muito ver o show deles. Tipo assim, mas essas, não bate essas duas pra mim, o Holger e o Black Drawing, mas eu queria bem, muito ver. Assim, eu até hoje quero ver o MQN, né, cara? É. Pô, é que MQN deve fazer... Meu, eu imagino, eu queria fazer um show MQN, Black Drawing Chalks e Janis Sucks and the Fucking Boys. Pois é, cara, tipo, sensacional. Turnê, Goiânia. É, e Goiânia é porrada, cara. Eu acho que são as bandas mais fodas de Goiânia, assim. É. Cara... o show, um dos shows do Johnny Sucks. Foi um só. Ah, é verdade. Foi na edição especial. Foi na edição especial em 2007. Né? 2006. Teve Super Geeks. Um show sensacional do Super Geeks. Johnny Sucks, Forgotten Boys e Amber Visions. Aliás, o Amber Visions, o Zimmer toca no Ele é o que é o baterista? Baterista. Figura, né? Figuraça. O Johnny Sucks é legal agora que eles estão tão com backing também, com duas minas e o João Lucas, o Johnny Sucks. Falou que eles estão viajando, tudo com eles, fazendo turnê e ao vivo. Isso é legal. A música. Saiu uma música nova, né? Saiu. Ah, tá. É porque às vezes ele mandou, eu não sei. Mas, tipo, é muito legal, cara, aquela música. É melhor. O disco eu já acho muito legal, aquela música é muito foda. Pois é, então, como um consenso geral entre nossa equipe, vamos ouvir agora um Black Drawn Chalks, que é a banda que a gente queria muito ver no Demosu. Escuta isso, Marcelo. Agora a gente vai falar de uma coletânea nacional que teve muita repercussão em vários blogs. O selo Transfusão Noise Records do Rio de Janeiro, selo de Lê Almeida, ele fez um tributo ao... Já esqueci de novo? Guided by Voices. Isso! Reunindo várias bandas daqui, fazendo um tributo, e os caras da banda ainda concordaram, assinaram embaixo no projeto. Foi bacana, os caras aceitaram, assim, foi um lance legal. E eles disponibilizaram isso gratuitamente, então isso se espalhou por vários blogs de vários lugares do mundo. Eu tenho uma história bizarra com o Guided by Voices, porque eu não gostava da banda, porque eu achava muito tosco. Deixa eu ver os discos do Guided. É tudo gravado, assim, a maioria. É lo-fi. Tipo, tem alguns discos que eles realmente entraram em estúdio e tal, mas é a pira deles. E eu achava muito ruim. Eu não gosto dessas piras, assim, de negócio muito tosco, assim, tosco demais. Aí eu vi o show deles uma vez, cara, e eu fiquei, tipo, meu, apaixonado, assim. O show foi foda, caramba, cara, sabe? Legal de tanto meter a boca e da galera, tipo, Bula, por exemplo. Bula adora, então Bula sempre mostrava e tal. O Henrique do Tamborins também, eu acabava conhecendo essas músicas. E eu conheci, acho que, o show inteiro, e foi legal pra caramba, sabe? Depois de tentar ouvir os discos de novo, realmente não desceu. Mas as músicas são muito boas, cara. Eu só acho triste isso, assim, esse lance de gravar tão lo-fi. Eu já curto exatamente por isso. Eu adoro esse lance lo-fi, cara. Eu também. Eu adoro o lance lo-fi. Muito legal, não. E esse é um lance que eu acho muito bacana da Transfusão Noise Records, que é que eles têm uma pegada lo-fi, assim, garageira e tal. Não, eu gosto. Até por isso que o Leo Almeida abriu o selo. Uhum. Mas eu acho que o Guided é demais. Tem alguma coisa... O Guided, o que dá a impressão, às vezes, é que ele pega... também, lo-fizão, né? A impressão que dá é que parece que eles pegam... Tem música que eles pegam um radinho, assim, sabe? Aperta o rec e toca. É, o cover de Tomorrow Never Knows, por exemplo, é bem isso. Uhum. Era um cover num disco, não sei o nome. Recentemente o Bula até fez um CD pra mim. Eu não tinha escutado esse disco inteiro, inclusive. Né? Então, ouvindo agora, aliás, eu nem sabia que tinha esse cover, né? Eu falei, meu, eles já não primam muito por essa qualidade, assim, né? De produção e tudo. Essa versão dos Beatles parece que foi feita num ensaio, o cara gravou numa fita DAT, né? Mas eu gosto da banda pra caramba, cara. Eu gosto das letras pra caramba, assim. Bem, o cara era professor de literatura, né? Acho que tem uma outra sacada ali. Eu gosto pra caramba. E voltando à coletânea, o Super Gids tá na coletânea também, né? Tá, o Super Gids, os maiores discípulos. É, né? Eu acho que o Super Gids, aquele, o primeiro... É o primeiro disco? Qual? Não o Amarga Sinfonia do Superstar. É, porque teve uns EPs antes, né? Só. Teve. Aquele é o primeiro disco. Aquele eu acho muito Guided by Voices. Tá? É. Eles têm uma puta influência de Guided. E eles falaram, uma vez fiz entrevista com eles falaram que foi aí que eles fecharam mesmo o que eles queriam ser, assim. Quando eles ouviram mesmo a banda e falaram assim, não, é isso que a gente quer ser. Foi aí que eles fecharam o primeiro disco. Pô, é legal. É bem bacana. Bom, então a gente vai ouvir uma música dessa coletânea e também vai ouvir uma música do Leo Almeida, que é o dono desse selo, o idealizador desse projeto, que acabou de lançar um vinil 7 polegadas pelo selo Vinylland. É uma música bem bacana, tem um minutinho só a música dele, que chama Curso de Datilografia, uma música bem bacana, e depois a gente ouve uma música dessa coletânea. The part, I made the start, I made a table out of clay, I placed my hands upon the plant, I waited for a cloud to play, I played around, I heard the sound, so much trouble on the way, I got got bulldog Malu. Bom, esse foi Léo Almeida fechando a sequência Indie Noise Records, Transfusão, Loucura do Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar do nosso último assunto do programa dessa semana, a gente vai falar do possível fim do Oasis. Flávio Silva traz mais informações. Cara, o Liam Gallagher falou que o Oasis acabou mesmo e que agora ele vai se dedicar, ele vai ver qual que é o próximo passo dele musicalmente e vai se dedicar à marca de roupas que ele tem, é isso? Um negócio assim, que ele tem umas roupas aí que ele andou lançando, blá blá blá, não sei se é lançando o que fala, o que, que é essa marca de roupas, não sei, não entendo muito isso de moda, mas ele tem as roupinhas dele, é uma grife. Uma grife que ele lançou pela janela, inclusive, quando ele discutia com segurança, o nome da grife é Hooligans. Ele até, acho que ele até toca com a última show, a turnê que ele fez no Brasil, ele sentava com a mesma jaquetinha, blusinha, sei lá o que, que eu acho que já é da grife dele. Uhum. Mas eu, sinceramente, não acredito nesse fim do Oasis. Não? Vocês acreditam? Eu acredito no fim do Oasis. Eu gostaria muito de acreditar. Não, eu acho que, tipo assim, acredito agora, assim, mas daqui 2 anos, meu irmão, cara. E ainda, tipo assim, hora que a grana faltar, meu amigo. É 2 toques pra neguinho voltar. É verdade, vê o Sepultura, por exemplo. Voltou, só que com outro nome. É, né? Mas eu acho que ainda acho possível voltar ao Sepultura. Se bem que eu já fiquei sabendo que eles ofereceram uma grana muito grande, muito alta pra eles, e eles não aceitaram. É, bem. É, não sei. Enfim, o Oasis, por enquanto, acabou mesmo de verdade. Bom, pra matar essa saudade que talvez você já tenha, mas que provavelmente não tenha, vamos ouvir uma música, a primeira do último disco que eles lançaram. Vai saber quando saiu. Gonna voltando aí depois do Oasis. Eu queria avisar que hoje à noite, por volta de umas 8, 9 horas por aí, vai ter. Eu vou estar discotecando, o Ravec, acho que o Potato, o Docão, não sei, uma galera vai estar mandando um somzinho lá no. Esqueci o nome. Solarium. Solarium. Espaço Solarium. Espaço Solarium. É de graça, você vai lá, toma uma cervejinha, escuta uma musiquinha, não é pra você se acabar na pista nem dançar, mas é pra ouvir uma musiquinha boa e é tranquilo. Vale lembrar. Não, vai ter mais recado, então manda. Não, e só, e quarta-feira. Quarta-feira, pra galera de Londrina, se tiver alguém de Londrina escutando, a banda nova vai se apresentar no Valentino, eu também vou estar lá discotecando, e é isso aí. Flávio DJ do programa, né? Cara, vale lembrar que se você tá ouvindo isso na reprise, que é na sexta-feira, ignore todos os recados. Isso não valeu nada pra você. Você já perdeu, pulou na fumaça. Já perdeu, malandro. Já perdeu. O programa fica por aqui. Ah, não, peraí, só mais uma coisinha. No Tribus também tem Rádio Pandas e Quarentine, que duas bandas que eu quero ver. Bacana. Aí, pronto, não vou cortar mais. Tudo bem? Então o programa fica por aqui. Na semana que vem nós voltamos com muito mais da cultura pop mundial pra você, meu querido amigo ouvinte. Ah, oi. Fique esperto no nosso Twitter, no nosso e-mail, e é isso aí. O e-mail é fcomfritas@gmail.com e o Twitter a mesma coisa. Filé com Fritas, todo domingo às 5 da tarde, reprise nas madrugadas de sexta e sábado à meia-noite. Filé com Fritas. Nós ficamos por aqui, na semana que vem a gente volta e eu prometo trazer uma trilha melhor do que o Jacildo e seus amigos. Eu gostei, cara, eu gosto. Eu gostei bastante, vou até copiar de você. 1966, é isso aí, Brasil na Loucura, nossa trilha sonora, baú histórico do rock brasileiro esquecido e perdido em algum lugar. Loucura, a gente volta semana que vem, né? Eu já falei isso umas 4 vezes, agora é a última, eu prometo. Tchau. Filé com Fritas. Não se esqueça de lavar a louça. Obrigado.